Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 254. Hoje é dia 12 do mês de fevereiro do ano de 2020. Agora são 19 horas e 31 minutos dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje a amiga Maria Antônia Paduan e o amigo Luiz Pessoa Guimarães. Em alguns instantes a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que todos os textos que serão trazidos aqui para a nossa leitura, para o nosso estudo, para as nossas reflexões, serão também publicados lá na nossa página no Facebook, para que você possa também ler novamente e compartilhar. E qualquer dúvida, faça ali sua pergunta ali pelo Facebook, a gente está aqui acompanhando também e, na medida da possibilidade, poderemos responder ainda no ar. Como todo início do programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, encontramos aqui no dia 14 de fevereiro, o dia que se celebra o Dia da Amizade. Olha que bonito. E no dia 15 de fevereiro de 1925, em Matão, São Paulo, é lançada por Cair Bartschutel a Revista Internacional do Espiritismo. Por conta, então, desse Dia da Amizade que celebramos no dia 14/2, nós selecionamos como texto para o primeiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite o texto denominado Amigos, do espírito Hilário Silva, extraído da obra A Vida Escreve, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Lembrando que o livro foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira. Então, a primeira parte do livro todo são psicografias do Valdo e a segunda são psicografias do Chico. Então, esse texto é do Valdo Vieira. Quando Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, houve um instante em que parou para respirar livremente. Com ele, apenas Bartolomeu, apagado e discreto. O discípulo exultava. Até eles chegavam os ecos do grande êxito. Hosanas ao Messias, cânticos, algazarra, perfumes no ar. Não longe, Simão Pedro, que negaria o Senhor, Judas, que o negociara, Tomé, que o abandonaria, Tiago e João, que dormiriam descuidados, sem lhe perceberem a angústia? E toda uma legião de admiradores que no dia seguinte se transformariam em adversários. Bartolomeu, feliz, observou a atmosfera festiva e disse, contente: Oh, mestre, quanta felicidade! Afinal, a glória, apesar dos perseguidores. Notando que Jesus continuava em grave silêncio, o aprendiz perguntou: Por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? O Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. E, profundamente desencantado, concluiu: A batalha mais árdua é vencer com os amigos. Bem, amigos, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É sempre com muito prazer que nós participamos desse programa e que na noite de hoje nós possamos refletir e estudar a doutrina dos Espíritos na sua maior profundidade. E realmente Jesus tinha toda a razão. Afinal de contas, os amigos são aqueles que nós contamos com eles. Os inimigos a gente sabe que não vão colaborar conosco, a gente não conta com a sua colaboração. Agora, os amigos, de vez em quando, eles falham. E eu diria também que é natural, né, pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, essas falhas condizem com o nosso comportamento, o nosso estágio, que ainda é pequeno, perto daquele Espírito que foi a referência para todos nós, que foi Jesus. Que nós possamos, no programa de hoje, abordar assuntos que possam servir de forma geral a todos aqueles que nos ouvem. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sr. Luiz. Boa noite aos ouvintes queridos, com os quais contamos todas as quartas-feiras e que motivam o nosso trabalho aqui na rádio. Realmente é bastante interessante a forma como Jesus se refere a essa questão dos amigos, né? Que de fato, aqueles que não se colocam na posição de amigo, ou que nós os consideramos, ou que nos consideram inimigos, em geral se distanciam. Mas aqueles com os quais nós contamos, porque consideramos amigos, muitas vezes eles não se manifestam desta forma. E como o Sr. Luiz disse agora há pouco, é natural? Sim, é natural, porque cada um tem uma forma de pensar diferente. Mas aqui em particular, o que nos chama a atenção é justamente porque Pedro, Simão Pedro, Tomé, né, estiveram com Jesus, acompanharam Jesus, né? Foram seguidores de Jesus. E mesmo conhecendo, admirando, manifestando tanto encantamento diante das parábolas que Jesus, quando pronunciava, né? Mas na hora de assumir de fato o verdadeiro sentimento de amizade, de confiança em Jesus, eles falharam. E aí, quando Jesus diz que a batalha é mais árdua, a batalha mais árdua a se vencer é quando você tem que vencer com os amigos. De fato, fica mais árdua porque nós não contamos que os amigos possam falhar. Nós agimos com a certeza de que eles não vão falhar. E aí eu fico pensando, inclusive, dentro da nossa própria casa, né? Que as pessoas mais próximas de nós e que diríamos que poderiam ser os mais amigos, mais íntimos, são os nossos familiares, né? E muitas vezes nem na intimidade nós podemos contar, mas justamente por conta, a doutrina nos mostra isso, que essa diferença de não podermos contar com as pessoas é porque cada um tem seu momento evolutivo, cada um está num estágio, além de ter pensamentos diferentes, tem também posturas diferentes, dado o seu amadurecimento espiritual e pessoal diante da vida. E você abordou um assunto interessante, eu gostaria de explorar mais isso aí. Jesus, ele previu que Pedro o negaria, né? E com a sua elevação, mesmo Pedro negando, ele fez de Pedro o baluarte da igreja, né? Então, a grande lição que esse fato nos traz, como você falou, a gente se decepciona com os amigos. E, embora a gente conhecendo a história de Jesus tudo, a nossa decepção, ela sempre nos leva a queimar esses amigos, entendeu? E aí é que reside o progresso necessário que nós precisamos alçar. Porque exatamente, embora eles nos decepcionando, nós precisamos fazer como Jesus, dar nova condição e continuar confiando, né? Isso não se faz por quê? Porque nós também ainda não chegamos nesse ponto, né? Agora, no esforço para fazê-lo, é que nós começaremos a crescer. Então, sim, essa é a luta do progresso, da evolução. Gente, quando falamos em amigos, é natural que nós também nos recordemos dos inimigos. E são, na verdade, são elementos muito próximos. Eu ouvi certa vez, e isso reverberou dentro de mim, que um inimigo nada mais é do que um amigo que nós não soubemos cuidar em determinado momento. Porque quase sempre, eu digo quase porque também há algumas inimizades gratuitas, né? A gente pode até falar sobre isso depois. A psicologia explica, né, que é a rotulação, né, e a projeção. Mas, na maior parte das vezes, os inimigos, por trás de uma inimizade, houve, em algum tempo, uma proximidade, né? Quando, em trabalhos mediúnicos, quando nós atendemos, geralmente, um irmãozinho que está preso num processo de vingança, buscando vingança, quando ele detesta demais alguém, a gente vai encontrar lá atrás, no passado dele, quando a gente vai esmiuçar a história dele, lá atrás, eles eram pessoas próximas, ou eram grandes amigos. Houve uma traição. Houve uma traição, houve uma expectativa muito grande, ou no caso de casais, uma expectativa muito grande de um para o outro, e uma decepção muito grande, aquilo se converte, então, aquele amor se converte, então, em ódio e vira uma inimizade. Mas, na verdade, o que dá início a essa inimizade é a amizade. Quer dizer que um inimigo nada mais é do que alguém com quem nós estamos ligados por quais laços? Pelos laços do amor. Porque os laços da amizade são laços de amor também. A palavra amizade vem de amor. Claro que é um tipo específico de amor, né? Desde a antiguidade a gente vem se esforçando para tentar definir o amor. Na Grécia Antiga, por exemplo, era comum entender, ter vários nomes para identificar os tipos de amor, mas os mais conhecidos são, por exemplo, Eros, que seria o amor ligado ao desejo, à paixão, né? O amor entre os casais, entre os amantes. Seria Filia, que é o amor entre os amigos, é justamente o que a gente está falando agora, que é um amor mais racional, isso é, eu amo aquele que racionalmente é parecido comigo, ou que pensa de forma semelhante à minha. Eu encontro razões para poder, encontro afinidades e motivos para poder me aproximar e amar aquela pessoa. Há um motivo. E você tem o ágape, que é o amor que suplanta tudo, que é o amor de Deus, é o amor misericórdia, que é o amor imerecido. Esse amor é aquele amor que você não precisa de nada em troca, simplesmente se ama. Eu imagino que esse amor é o amor que nós almejamos um dia, mas hoje a gente ainda vive esse amor filia, que precisa encontrar no outro traços que nos agradem para que a gente possa permanecer com eles. E aí quando algo nos desagrada, a gente se afasta. É mais ou menos o que eu entendi que é o que Jesus quis dizer aqui, que a dificuldade em vencer com os amigos é isso, porque sempre nós vamos esperar desses amigos, né, que eles nos demonstrem as razões pelas quais nós somos amigos. E quando eles nos frustram, a gente se afasta e nos tornamos inimigos muitas vezes. E como lidar com um inimigo, né? Com um inimigo que nem sabemos a razão ou o porquê, né? Devemos, sim, nos aproximar dos inimigos o tanto quanto possível, tanto quanto nos seja possível. Pelo menos não se afastar, né? Pelo menos não se afastar, porque talvez é o convívio dele. Então, agora vou trazer até um exemplo prático. Quando nós nos engajamos em alguma atividade, em grupo, mesmo no movimento espírita, nós caminhamos lado a lado com pessoas que pensam de forma diferente da nossa e muitas vezes são amigos, né? Porque estão caminhando com a gente, né? Confessam a mesma fé que a gente, acreditam em coisas muito parecidas, mas em determinados pontos eles são totalmente opostos. E aí, o que, que a gente faz? A gente se afasta deles e se afastando, muitas vezes, a gente interrompe o trabalho. O trabalho deixa de ser feito. Aliás, o Emmanuel tem uma lição que ele fala, aborda exatamente sobre isso, né? Ele nos pede que a gente analise as pessoas não pelo grau de afinidade com que elas têm para conosco, né? Porque isso é uma coisa natural. Às vezes tem pessoas que vulgarmente a gente diz assim, meu santo não bateu com o dele, né? Então você tem aqui aquela espécie de aversão de uma forma natural. Mas ele pede que a gente avalie os valores daquela pessoa, né? Como é que ela trata a família, como é que ela age no emprego, como é que os valores que presidem a existência daquela pessoa. Então, quando você analisa isso, se observa que é uma pessoa cumpridora dos seus deveres, que é uma pessoa de valor, então a gente a vê com outros olhos, né? E aí é que Emmanuel nos incita a observá-las por esse ângulo e não pelo grau de afinidade e a quiescência que eles têm conosco. Porque normalmente a gente simpatiza com gente que concorda conosco, né? Pois é. E isso é uma realidade, né? Porque o que Emmanuel está falando aí é a educação dos sentidos. É isso aí. É aprender a focalizar, né, o lado positivo que as pessoas têm. Porque não todos as sensações, têm, né? Exato. Não as sensações, aliás, que ela lhe dá. Porque muitas vezes com você ela é terrível. Mas ela está fazendo um bom trabalho, ela está executando, ela está produzindo uma coisa boa. E, talvez não para você, mas ela está produzindo uma coisa boa para as outras pessoas. Então... E na realidade essa sensação deixa de ser um pouco uma sensação animal, né? Que é uma empatia ou uma simpatia ou uma antipatia que se sente de forma gratuita, que aproxima ou afasta, né? Que a gente não sabe a razão. Aí quando você se aprofunda nos valores daquela criatura, você vê que realmente não tem sentido pensar diferente com relação àquele ser. E é interessante, às vezes essa inimizade que parece que é gratuita, nada mais é do que uma projeção de experiências anteriores. Então a gente teve, por exemplo, uma relação no passado com alguém que tinha um determinado comportamento. Vou dar um exemplo, por exemplo, aquela pessoa fala baixinho, né? E aí um dia aquela pessoa o trai, faz você perder o seu emprego, e você relaciona aquele acontecimento com aquela pessoa, com as características daquela pessoa. 10 anos, 20 anos depois, você encontra num outro emprego uma outra pessoa, né, que é muito que fala de forma parecida com aquela, e você faz associa, o quê? Né? Se associa, é experiência, né? Se associa, fala, não me pega mais não, conheço gente dessa laia, né? Já vai lá e já bota um rótulo nela, não, acho que lá não é de confiança, lá é traíra. Conheço, sei como que a gente é assim. E virou um inimigo seu. Você nem conhece a pessoa, não conhece os valores, não sabe o que ela faz, mas já é teu inimigo. Então, é uma experiência realmente psicológica, que veio dessa existência. A gente não está aí nem ainda mergulhando nas outras existências, porque também, né, Maria Antônia, a gente sabe que muitos inimigos dessa existência foram plantados lá atrás, né? A gente traz para cá, não é? Sim, e quantos, né? Por isso que às vezes aparece essa sensação de antipatia gratuita, né? Porque até agora a gente está falando dos sentimentos que surgem porque são situações que, de repente, é gratuito, a gente não sabe por quê. É justamente porque ocorreram fatos lá no passado e que reaparecem agora projetados em outras pessoas ou projetados na mesma pessoa com quem a gente está convivendo, porque nós sabemos que as reencarnações são estabelecidas justamente para que possamos desenvolver o amor. E então, com quem que nós vamos reencarnar? Com aqueles que tivemos dificuldades, naturalmente, no passado, né? Mas ainda falando um pouquinho dessa questão assim, do momento, eu vejo que não é só gratuito. Muitas vezes, ao fazer essa... Eu já vivenciei experiências assim, né? De ter que fazer a avaliação de valores, de procurar ver as qualidades das pessoas. Mas a gente encontra determinadas condutas que são muito complicadas. E que daí, realmente, é difícil... Né, a gente lidar com aquela pessoa e manter confiança naquela pessoa. Eu acho que se a gente não falar mal, se a gente não projetar imagem ruim em relação àquelas pessoas, que nós não encontramos motivos para não nos afinizarmos, eu acho que é uma atitude primeira. No mínimo, né? Né? No mínimo. Para daí, à medida que a gente conseguir superar os sentimentos que desencadearam em função dos desencontros, em função de determinadas atitudes que contrariam nossos valores éticos, morais, aí a gente vai precisar trabalhar o sentimento afetivo mesmo em relação a essas pessoas. Então, quando Jesus diz que a batalha mais árdua é vencer com os amigos, ele quer dizer que é mais fácil você abandonar a batalha. É. Quando você está com os amigos, você abandona a batalha no meio do caminho porque você se decepciona. É, você veja o que aconteceu com Pedro, né? Se acontecesse com Pedro conosco, o Pedro estava ferrado. Tava. Quer dizer, o Pedro não levantava mais movimento espírita, Piracicabano. Nunca tava mais, queimado, Pedro, exatamente. Né? E traíra, traíra. E essa é a lição que ela nos deixa, né? Jesus fez daquele que o traiu 3 vezes o baluarte da igreja. Né? Nos mostrando exatamente que, às vezes, atitudes isoladas, né, não justificam um comportamento geral. Então, que a gente seja mais condescendentes com tudo aquilo que nos passa. Pois é. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora ouvir a mensagem Se Crês em Deus, na voz do saudoso ator Paulo Goulart. Essa mensagem é de Emmanuel. Se crês em Deus. Se crês em Deus, por mais que temeassem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, Em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 12 de fevereiro do ano de 2020. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje nós avançamos para os itens 71 e 72 do capítulo 28. É a parte do livro em que Allan Kardec nos apresenta modelos de preces adaptadas às mais diversas situações da vida. E hoje então a gente vai ler, vai estudar a prece por um suicida. A prece então inicia, o texto então inicia com um prefácio, onde Kardec explica, e logo em seguida vem a prece. E após a prece então nós poderemos ouvir os comentários aqui do Luiz e da Maria Antônia. Prefácio de Allan Kardec. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena, quando preso e novo é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma do fulano, aqui entra o nome da pessoa para quem estamos dirigindo esta prece. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então nós sabemos que a prece ela é dirigida por alguém que conhece os elementos envolvidos com relação ao suicídio. Então o primeiro ato com relação à prece seria exatamente de um depoimento de alguém que, ligado àquele que cometeu o suicídio, pede em seu favor. Então nós sabemos que existe o ato, que é a responsabilidade daquele suicida, existe a sua existência em si, e nós estamos acrescentando o elemento de que nós o queríamos bem. Nós estamos intercedendo em seu favor, porque conhecíamos as suas qualidades, os elementos que faziam dele uma pessoa boa. Então estamos intercedendo em seu benefício. Por outro lado, nós conhecemos os elementos que envolvem essa ação. Nós sabemos que nessa oportunidade os obsessores se aproveitam e procuram prejudicar cada vez mais aquela pessoa, principalmente em ocasiões em que ele terá de novo diante de si o elemento para que ele, em prova, possa superá-lo. Então a prece ela é justamente isso, é a direção do nosso pensamento em benefício de alguém que se compraz conosco, trocamos amizades e nós estamos intercedendo em função de um ato cometido sem pensar. Que nós possamos sempre entender que existem religiões que acham que não existe intercessão pelos mortos. Então não adianta fazer prece pelos mortos. E isso é uma coisa que se observa que é completamente errada. E nós temos que sim, que continuar orando por aqueles que partiram, orando em seu benefício, porque são vibrações que nós intencionalmente lhe dirigimos para que ele possa, primeiro, sair dessa enrascada em que ele se meteu. E segundo, que ele, diante de uma segunda oportunidade, possa superá-la. Eu achei interessante aqui no prefácio, que é um tema assim, parece que é muito, muito evidente, mas é importante a gente lidar, porque ele tem também abrangência para outras discussões. Kardec começa a explicar aqui que a vida não pertence ao indivíduo. E isso é uma coisa curiosa, porque claro que nós não vamos nos aprofundar nesse outro assunto, porque seria um assunto para um outro programa inteiro. Mas, por exemplo, existem aqueles que defendem o aborto e eu não estou aqui dizendo a legislação, defendem o ato do aborto, porque a legislação de fato pode ser discutida, afinal de contas o livre-arbítrio é que vai fazer com que a pessoa decida o que fazer ou não, né? Então que a legislação só vai naturalmente tentar educar pessoas que ainda não têm condições de decidir por si só. Mas existem quem defenda o aborto por conta de que o corpo lhe pertence. O corpo da mulher é da mulher e a ela pertence, portanto, cabe a ela a decisão do que fazer com ele. Nesse entendimento que a gente vê aqui, me parece que não é bem assim, não é mesmo, Maria Antônia? Sim, o texto deixa muito claro, né, que jamais tem um homem direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. E aí ele fala, todavia a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores. Porque as pessoas consideram que o corpo pertence à pessoa e a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser. Porque as pessoas têm um entendimento, não têm um entendimento da vida no seu sentido mais amplo e da sua origem, né? De que a vida ela não foi feita por nós, não começou na barriga da mãe e nem tampouco vai terminar no túmulo. Mas que o espírito ele é eterno e ele foi criado por Deus. E só a Deus existe esse direito de intervir na vida. E Deus mesmo não intervém. O que faz, apesar da forma como o texto está escrito, pode até deduzir que Deus atua, interfere. Na verdade, Deus criou a vida, criou as leis naturais e nós estamos sujeitos às leis naturais. Então, uma das leis é a lei de causa e efeito. Então, por que o suicida sofre? Ele sofre porque ele sofre a consequência do ato que ele teve. Então, ele escolheu eliminar seu corpo físico, mas como o espírito continua, quando ele toma consciência que ele nada mudou, que os problemas que ele tinha continuam com ele e, mais ainda, sem a possibilidade de resolvê-lo porque ele perdeu o corpo físico e ele ainda continua carregado da energia vital por conta dele ter abreviado a vida física no seu corpo, aí ele cai em desespero. Então, não é Deus que impõe o sofrimento para o suicida. Eu acho que isso é muito importante salientar. E por que é importante a prece? Porque ele está sofrendo as consequências dos conflitos que ele mesmo tem diante da atitude que tomou, de perceber que agiu, que eliminou seu corpo, mas o corpo foi eliminado, mas o espírito continua. E aonde é que estão os conflitos? Não estavam no corpo, estão no espírito da pessoa. O pensamento, o sentimento, as emoções, as reflexões, porque daí só com o corpo perispiritual, o espírito dele, ele vai poder só pensar nas reflexões da própria vida. Ele vai fazer reflexões sobre a própria vida. E ele vai cair em arrependimento. Então, todo o sofrimento que ele enfrenta após a morte por suicídio é consequência, é uma lei de causa e efeito. Não que Deus pune. Porque, senão, dá a impressão que Deus vai julgar e vai intervir do jeito que quer. E não é assim. Deus, ele não é juiz de ninguém. E ele não vai fazer, muito pelo contrário, se ele é amoroso, ele é misericordioso, o que ele vai ter, o que essa força divina vai atuar na vida desse espírito, como de todos nós, é injetar vitalidade, é injetar esperança, é injetar confiança de que ele vai poder sair dessa situação. Agora, em que as nossas preces vão contribuir? É que quando nós fazemos a prece e nós temos uma ligação muito boa com esse espírito, geralmente nós fazemos prece por alguém que de fato nós conhecemos, né? Que cometeu um suicídio. nós levamos para o nosso pensamento ideias positivas e nós, quando rogamos a Deus, rogamos à espiritualidade, nós emanamos um potencial de energia de luz para esse espírito. E nesse momento, esse espírito se sente acalmado, se sente confortado. E eu nunca me esqueço daquele texto, aquele capítulo de um suicida na linha do trem, que é descrito no livro Semeador de Estrelas, né? Que conta a experiência mediúnica de Divaldo. E Divaldo, ele soube de uma senhora que se lançou na linha do trem e esse espírito sofria muito. E todas as madrugadas, quando o Divaldo se levantava e ia para a oração, ele se lembrava dela e fazia oração por ela. Por muitos anos ele fez isso. E daí um dia esse espírito se manifesta. E diz que os únicos momentos durante o tempo que ela esteve presa àquelas sensações desagradáveis do suicídio, que ela sentia conforto, acalmar-se, era o momento em que ele fazia oração por ela. Então, fazer a oração por um suicida é muito importante, mas nós não podemos fazer durante a oração pensar no suicídio do indivíduo, pelo contrário. É projetar na nossa tela mental, quando estamos vibrando por ele, a esse indivíduo sendo acolhido, amparado, seus familiares o acolhendo no plano espiritual, mentalizando a gente, conversando com ele, desejando a alegria, o bem-estar dele, a breve recuperação e até mentalmente orientá-la a fazer também a prece, também recorrer à fonte de vida que é Deus. Ele também precisa buscar essa fonte de energia, de vida, que é Deus. É interessante, a Maria Antônia entrou no assunto, e eu vou passar para o Luiz para ele complementar sobre isso, mas a situação em que o espírito se encontra do outro lado. Que aqui Kardec, no início da prece, começa dizendo isso, né? Sabemos qual a sorte que espera os que violam a tua lei. Mas assim, para o ouvinte que está nos acompanhando, qual é, né, essa sorte? O Luiz vai falar daqui a pouco. Mas a Maria Antônia iniciou e é assim, é interessante a gente saber que o nosso corpo, ele funciona como uma espécie de supressor dos nossos sentidos espirituais, da nossa sensibilidade espiritual. Quando nós deixamos o nosso corpo, esse mecanismo que suprime, que controla, porque aqui, só em termos de consciência, a gente sabe que só uma pequena parte nós nos lembramos. O ego, na verdade, é um mecanismo que controla aquilo que vem para o consciente e o que permanece no inconsciente. Isso é, existe uma estrutura tão bem elaborada para que nós possamos trabalhar pontos específicos, um de cada vez, aqui com o corpo. Quando nós deixamos o corpo, passamos a sentir tudo de forma potencializada. Por isso que às vezes o espírito que se manifesta, quem sente ódio, depois que desencarna, passa a sentir um ódio muito maior, né? Quem sente alguma dor, sente muito mais dor. Então o sofrimento que aqui existe, do outro lado, costuma ser muito maior do que o que está sendo experimentado aqui. E é sobre isso que eu queria que o Luiz falasse, Luiz. Qual é a situação da pessoa que desencarna? E como a gente está vendo pela prece aqui, mas de uma forma resumida, qual a diferença do entendimento do destino dos suicidas que o Espiritismo ensina, que os Espíritos ensinam e que geralmente as religiões, a religião predominante, né, nos ensinou ao longo dos séculos? Qual é a principal diferença, Luiz? Então, nós vamos começar lembrando, né, que Deus criou o Espírito. Então, ele deu vida ao Espírito e uma vida imortal. Então não tem como eu ou como o próprio Deus eliminá-la. Cabe a esse espírito o desenvolvimento dessa vida, a evolução. É a luta que ele vai travar exatamente em benefício do seu próprio progresso. Para, como veículo desse progresso, Deus nos concede, por etapas temporárias, um corpo, para que através desse corpo e usando esse corpo como veículo de experiências, nós possamos estabelecer nessas experiências, com as limitações que esses corpos nos impõem, a acentuar aquele nosso potencial espiritual em cada momento desse. Então, quando nós suicidamos, quando nós eliminamos esse corpo que Deus nos concedeu por empréstimo, é isso exatamente que a doutrina nos coloca. Aquele corpo nos foi concedido por empréstimo. Quando você, por exemplo, aluga um carro, você aluga o carro e junto você paga um seguro. Porque se você bater com aquele carro, o seguro vai cobrir todos os problemas que você causou. Então, com relação à vida, é exatamente a mesma coisa. Nós recebemos por empréstimo um corpo somático que, com suas limitações, vai impor a esse espírito o seu desenvolvimento, a sua evolução, através da sua luta nesse corpo para superar as dificuldades. Luísa, só acrescentando, interessante. Quer dizer, em termos de posse, o que realmente é nosso? Somente aquilo que não pode ser tirado. É isso aí, que é a vida do espírito. O que não pode ser tirado? As nossas aquisições, aquilo que você sempre fala, Luiz, que são os tesouros que a traça não rói. Que a traça não rói. Então, isso não pode ser tirado. Então, a construção, a minha paz, se construída, não pode ser tirada por outra pessoa. É propriedade minha. Então, o amor que eu construo, os meus valores, não podem, ninguém de fora pode me tirar. Mas podem me tirar o meu corpo. Sim, o corpo, né? Você pode dispor dele no sentido de que ele é um elemento mortal. E foi concedido. E foi concedido por empréstimo. Para utilização, como ferramenta. Para utilização em seu próprio benefício, então, e o benefício do semelhante. Então, a vida orgânica não tem nada a ver com a vida espiritual. A vida orgânica é a mesma que tem nas plantas, nos animais, é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, isso que a Maria Antônia falou, que quando o indivíduo ainda desencarna em determinadas circunstâncias, ele leva um pouco dessa essência, né? Dessa vida ainda impregnada nele. E isso também é razão de sofrimento, não é, Maria Antônia? No isso. Plano espiritual, não é? Sim. Existem relatos de espíritos que têm que passar algum tempo ainda para poder, né, dispersar esse fluido, esse vital, fluido ainda, para poder seguir no plano espiritual. Você veja que os aviões, quando eles estão em situação de risco, o que eles fazem? Eles circulam para consumir a gasolina. Porque se no risco aquilo vier a ocasionar um desastre, essa gasolina vai ser uma explosão violenta. É exatamente essa gasolina que o corpo físico ainda deveria ser consumir e o elemento abreviou. Pois é. Muito bem, meus amigos. Nós vamos agora agradecer aos nossos patrocinadores. A União Rádio Web e o programa Visão Espírita. A União Rádio Web é vinculada à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E o programa Visão Espírita é um programa que tem mais de 19 anos, mais de 20 anos, que, né, era transmitido inicialmente em Santa Bárbara do Oeste, também agora passou a ser transmitido exclusivamente pela União Rádio Web. E ela é então mantida com a colaboração de um grupo de amigos, de companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar tantos corações que dela necessitam. E nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, também da edição de domingo, lembrando que o programa Visão Espírita vai ao ar ao vivo, todas as quartas-feiras, desde o ano de 2014, a partir das 19h30, e todos os domingos, a partir das 9h30, né, das 9h30 da manhã. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio no site, no aplicativo, ou, se preferir, fazer um depósito na conta número. Anote aí o número da conta: 71850-4/500. Eu vou repetir: 71850-4/500. 850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. E importante, para acompanhar depois a utilização de cada centavo de sua contribuição, você acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas ou no seu aplicativo lá no canto superior esquerdo, você clica no botãozinho, vai lá em prestação de contas, você vai ver todos os lançamentos que o Luiz Guimarães é quem faz aqui. Cada centavozinho que entra, juro de aplicação, né? Hoje o nosso saldo está em torno de R$4.000, é isso? R$4.700. Então, nós agradecemos novamente a todos vocês, lembrando que estamos aqui em função do apoio que vocês nos oferecem. Inclusive, né, Wilson, agora deixa eu aproveitar esse minutinho. Nós estamos com a intenção de fazer banners para que a gente possa doar às casas espíritas fazendo propaganda do programa, né? Então a gente está elaborando, o Wilson, ele tem uma empresa de marketing, ele está elaborando esses banners para que a gente possa ofertar às casas espíritas da região ou mesmo de outras regiões, né? Então, se você conhece uma casa espírita e você gostaria de que essa casa espírita ostentasse o endereço da rádio para que mais pessoas pudessem sintonizar, você, através do site ou através do aplicativo, enderece para nós, para que a gente possa providenciar esses banners encaminhando à medida dos recursos que a gente tiver. Olha, são mais de 30 casas espíritas afiliadas, né? Isso aqui em Piracicaba, né? A União Rádio Web é mundial. É mundial. E tem muitas pessoas que não conhecem, né, Luiz? Não conhecem o projeto ainda. Então, aproveitando, mandando um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui em Americana, Sumaré, Piracicaba, Carapicuíba. Então, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Vamos agora para o nosso intervalo musical. Nós separamos aqui, falamos de amizade, então a gente vai falar de amor. Então, trouxemos aqui a música Monte Castelo, do Legião Urbana. E retornamos em breve para o terceiro bloco. Estar-se preso por vontade. vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Bem, amigos, 20 horas e 26 minutos. Estamos iniciando então o terceiro bloco do programa Visão Espírita da noite do dia 12 de fevereiro do ano de 2020. Nesse terceiro bloco, a gente geralmente de forma mais livre, né, trabalhamos com perguntas e respostas. E a gente vem falando sobre o funcionamento da Casa Espírita. Nos programas passados, nós falamos sobre o passe, sobre os trabalhos mediúnicos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre mediunidade, que é um tema que suscita muitas dúvidas. Então, eu queria começar a abordagem do tema de uma forma bem genérica, né? Que a Maria Antônia e que o Luiz pudessem resumir. O que é mediunidade? Bom, mediunidade, poderíamos dizer que é um sexto sentido, não é? É um sentido que todos nós temos, ou seja, uma capacidade perceptiva da presença dos espíritos, de diferentes formas, né? Então, todos nós temos em grau mais desenvolvido, menos desenvolvido, temos mediunidade, ou seja, somos médiuns. Por isso que eu disse, seria o sexto sentido, né? Porque nós temos essa capacidade de contato com o plano espiritual. Ok. Luiz, quais são os tipos mais comuns de mediunidade? Olha, hoje, né, nós temos a psicofonia, a psicografia. Em tempos passados, a mediunidade de efeitos físicos, ela foi muito mais ostensiva, muito mais popularizada. Os grandes médiuns da formação da doutrina espírita normalmente eram médiuns de efeitos físicos, onde se conseguiram todos aqueles fundamentos que a doutrina utilizou na divulgação do espiritismo. Esses efeitos ostensivos, esses efeitos físicos, com o tempo eles foram se tornando mais raros e hoje, nos nossos dias, são bem raros. E por que isso? Porque esse tipo de mediunidade foi muito usado na propagação da doutrina. Nós sabemos que as festas de igreja, chega lá umas 10 horas da noite e aqueles solta de fogos, né? Por quê? É barulho para chamar a atenção das pessoas que ali está acontecendo alguma coisa. Então essa fase da doutrina já passou. Hoje nós encontramos esporadicamente casos isolados. Hoje a mediunidade de efeitos intelectuais, a mediunidade de psicofonia, a mediunidade de psicografia, ela está muito mais intensa e migra para a intuição. A intuição seria, inclusive, o mais elevado grau da mediunidade. É justamente isso que a Maria Antônia colocou, é a intermediação entre o plano espiritual e o plano físico. Então imagina, quando nós, no nosso dia a dia, no nosso estado de vigília natural, nós tivermos tido a capacidade para desenvolver a nossa intuição de forma plena, nós, nas nossas ações, na nossa vida de relação, estaremos exercendo a mediunidade de uma forma muito mais intensa. Qual é a diferença entre a mediunidade de inspiração e a mediunidade de intuição? A mediunidade de inspiração, normalmente, nós trazemos do plano espiritual informações que nos são desconhecidas. Então, nós somos inspirados por outros. Na intuição, nós alojamos no nosso cérebro as informações. E os espíritos, eles colocam na periferia aquelas informações que nós já acumulamos. Então, quanto mais, por isso que o Espírito Verdade falou, amai-vos e instruí-vos, porque à medida que nós nos instruímos, nós nos mostraremos mais capazes para que os espíritos possam nos intuir. Nós jogamos a informação e os espíritos catam aquela informação que está no nosso cérebro e trazem à tona, quer dizer, fazem-nos lembrar que aquilo existe. E aí, então, é covardia, porque você, de posse daquelas informações, elas só vão aflorando e você vai usando no momento certo, no local certo, né? Então, aquilo aflora de acordo com a vivência que você está tendo. Então, os insights que você tem são muito mais numerosos. É interessante o comentário do Luiz, porque em pedagogia a gente tem a diferença de informação e conhecimento. Então, informação, fazendo uma analogia com o que você falou, informação é o que vem de fora. E conhecimento é a relação que tem o indivíduo com o que vem de fora. Veja, então, para que uma informação se converta em conhecimento, eu preciso ter alguma bagagem. Então, é essa minha bagagem que vai, né, em contraposição com essa informação, fazer com que aquilo se reverbere em mim, né, que ecoe dentro de mim e que se converta em conhecimento, que ainda assim deverá ser aplicado para se converter posteriormente em sabedoria, né? Então veja como que é. É mais ou menos a mesma coisa, porque você tem a inspiração, que é uma coisa exterior, né, mas que aquilo reverberando em você, porque encontra eco ali em experiências que você já teve, em observações, em leituras que você já fez. E é por isso, Wilson, que você, estudando o Espiritismo, parece que você amplia o teu conhecimento em todas as áreas. Em todas as áreas, sem dúvida alguma. É magnífico isso, né? Que a gente vai e encontra na filosofia muitas referências do que a gente encontra na doutrina, em todas as outras ciências, enfim. Maria Antônia, como a mediunidade se manifesta na vida de uma pessoa? Em outras palavras, como saber se eu sou médium ou não? O Luiz já comentou que todos somos médiums de alguma forma, mas aqui eu queria fazer uma separação entre o médium que recebe alguma inspiração, que ouve uma voz na sua mente que não parece ser ele, e do médium chamado ostensivo ou médium de trabalho. Qual é a diferença desses médiums e como saber se eu seria um médium de trabalho, Maria Antônia? Bom, quando a pessoa tem a mediunidade ostensiva, a mediunidade já amadurecida ou desenvolvida, ele tem condições, dependendo do tipo de mediunidade que ele tem, né? Porque se for psicografia, ele vai escrever. Se for psicofonia, ele vai traduzir o pensamento dos espíritos, né? Ele vai falar, os espíritos vão se utilizar dos pensamentos dele, ele vai falar. E então, como que a gente reconhece? Muitas vezes a pessoa começa a perceber, de repente ela começa a dizer que está ouvindo vozes, ou que ela tem uma percepção e ela sente necessidade de falar aquilo que ela não falaria, às vezes até conteúdos que não lhe pertencem, que não é comum dela do dia a dia. E em outras circunstâncias pode ocorrer também dela sentir vontade de sentar e escrever. Isso quando a pessoa começa a ter essa mediunidade ostensiva, mas não conhece o fenômeno. Daí, muitas vezes, elas acabam indo para o centro espírita buscar ajuda, buscar informações, porque começa a apresentar sinais que até então ela não tinha, né? Ou de ouvir, ou de sentir coisas diferentes do que ela vinha sentindo até então. Daí, ela é orientada a estudar, porque para realmente se tornar um médium e um médium afinado para que a espiritualidade possa trabalhar com esse médium, precisa que ele seja educado, precisa um trabalho de informação, como o Sr. Luiz disse agora há pouco, né? Precisa a instrução para que ele possa utilizar, para ele possa se reconhecer dentro dessa mediunidade, saber o que é dele, o que é do espírito. Por quê? Porque cabe ao médium selecionar o que ele vai escolher. Ele não pode ficar à mercê de um espírito, porque quem tem mediunidade, dependendo das suas condutas, da sua condição moral, ele pode, não tendo educação mediúnica, ele começa a atuar e receber informações ou até influência de espíritos impostores, de espíritos que não são saudáveis, né? O Sr. Luiz tem muita experiência com esse tipo de trabalho mediúnico. Acho que o senhor poderia complementar. Eu gostaria de fazer uns comentários sobre isso, até porque existem pessoas que se confundem muito e se inibem, porque elas ficam naquela dúvida, isso é meu, isso não é meu, né? Então, nós precisamos entender e compreender bem uma coisa que é muito importante. Se uma coisa boa ecoa, pouco importa se foi um espírito que mandou ou pouco importa se emanou de dentro de mim, né? Quando nós somos médiuns que temos uma sensação física muito nítida, o perispírito ele expande. Então, fisicamente, o médium sente de forma bastante ostensiva a presença de uma entidade espiritual. Mas existem casos de pessoas que não têm essa expansão perispiritual acentuada, no entanto, elas estão sendo influenciadas por um espírito de uma forma muito mais sutil. Então é importante, e isso todo dirigente espírita ele tem que compreender, aquele que lida com os espíritos, para ele analisar o teor da informação que vem. Então, toda pessoa que ainda não tem uma experiência com relação a isso, ela encontra muita dificuldade em saber se a origem daquilo é do plano espiritual ou essa da sua própria imaginação. Então, nós temos que dar vazão a isso, para que com o desenrolar do andamento da coisa, a gente aprenda a discernir o que é de um, o que é de outro. Eu quero explorar um pouco mais esse ponto de como identificar essa mediunidade na vida da pessoa. E eu queria aqui que você falasse, Luiz, e a Maria Antônia também, sobre os limites da doença mental mesmo e da mediunidade. Porque como identificar esse limite? Porque às vezes a pessoa realmente tem, não foi diagnosticada, mas pode ter um desarranjo orgânico, não é isso, Maria Antônia? Sim. É bastante complicado, e até foi um dos exemplos que eu dei, né? Que a pessoa de repente começa a ouvir vozes, né? E daí saber se aquilo é uma doença, se é um processo mediúnico, é muito complicado realmente. Nós temos que lembrar o seguinte: nós vivemos em quatro pilares. Então, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o nosso psiquismo, a nossa relação social e temos a nossa viga mestra, que é a nossa espiritualidade. Então, se de repente, subitamente, a pessoa começa a ouvir vozes, primeira questão que precisa conversar com essa pessoa, como que é essa característica dessas vozes? Como essa pessoa está vivendo naquele momento, porque quando ocorrem situações em que a pessoa está vivenciando um desequilíbrio emocional, ou diria até um desequilíbrio mental a nível psicofisiológico ao ponto de levá-la a ter alucinações, de ter alucinações auditivas, né? Ou visuais, ela precisa estar em desequilíbrio. E aí a gente começa a conversar e ela vem com uma história de desequilíbrio emocional, diferente da questão mediúnica, porque quando a pessoa tem um processo mediúnico, não é constante que apareça aquela situação, né, seu Luiz? Surgem situações mais específicas, não é tão evidente, não tem uma força de mando tão grande quanto uma alucinação auditiva. Né? E outra coisa também, Wilson. Veja, é um campo muito difícil de você trabalhar com uma questão assim muito, muito taxativa. Rígida, é, né? Isso. Então, hoje, nós temos uma condição, e eu já vivenciei casos assim, já tivemos casos de o psicanalista estar analisando lá e nós estarmos analisando aqui. Tivemos casos de pessoas que tinham problemas mentais e também com mediunidade. Às vezes surge uma mediunidade, se desequilibra e se transforma em problemas mentais. Então, o que se constatou através da experiência é que aquilo que se tratava de um problema mental, que foi nos encaminhado para a verificação da questão da mediúnica, com o tratamento, atenuou sobremaneira aquilo, deu um equilíbrio muito maior, porém não eliminou a coisa. Entendeu? Quer dizer, então esse tratamento, e hoje nós podemos, de forma muito tranquila, tratar nas duas áreas, e nós recebemos no grupo de desobsessão que nós temos, pessoas advindas de orientação de psicólogos. Né? Então, quando a coisa é muito nítida, acaba o problema. Entende? Então o problema é solucionado e de uma forma muito clara e às vezes muito rapidamente. Agora, quando existe esse intermédio aí, essa composição conjunta, aí a coisa dá uma melhorada, mas não soluciona de vez, entendeu? Então, o ideal é que se avalie nos dois campos. É interessante, eu vou pegar um gancho que o Luiz falou aqui, vou passar para Maria Antônia já com a outra pergunta. O Luiz falou assim, que uma mediunidade desequilibrada pode evoluir para uma doença mental, isso é importante a gente entender. E quero aproveitar e emendar nessa afirmação, nessa pergunta, para falar sobre o que é o desenvolvimento da mediunidade e o que é a educação mediúnica, né? Se são coisas semelhantes, porque a gente escuta muito o termo tem que desenvolver a mediunidade, mas o que significa exatamente desenvolver? Então, alguém que está em casa, que está ouvindo vozes, que tem uma bipolaridade acentuada, que ora está bem, ora está chorando desesperadamente, que não tem um diagnóstico, já procurou o médico, não tem um diagnóstico definitivo sobre o que ela tem, né? O que essa pessoa vai entender sobre educação e desenvolvimento mediúnico, Maria Antônia? E quais, né, as implicações da não educação e do não desenvolvimento no caso? Eu ainda quero me prender um pouquinho à questão anterior, porque é muito importante, reforço o que o seu Luiz disse. Toda vez que alguém estiver apresentando alguma coisa diferente e que procura a casa espírita, é muito cuidadoso que na casa espírita, durante um atendimento fraterno, seja indagado a fundo se essa pessoa já teve problemas anteriores, já fez tratamentos anteriores, se tem algum histórico na infância, porque às vezes teve um histórico lá na infância e nunca mais teve e reaparece agora. E sempre recomendar uma avaliação médica, uma avaliação psicológica e, paralelo, em conjunto, né, realizar o atendimento dentro da casa espírita por meio de passes. Não pode introduzir uma pessoa assim dentro de um trabalho mediúnico, porque essa pessoa vai precisar receber passe, fluidoterapia, para se fortalecer, para se equilibrar. Enquanto isso, a medicina, a área médica, vai, então, cuidando do diagnóstico. Por quê? Para que se completem os tratamentos para ambos os lados serem beneficiados. De alguma forma, você já está falando sobre educação mediúnica. Isso. Então, aí o que é a educação mediúnica? Quando uma pessoa procura a casa espírita, antes dela entrar num curso de desenvolvimento, de estudo da mediunidade, que nós chamamos de COEN, né, na casa espírita, antes dela ir para um trabalho desse, ela precisa primeiro se equilibrar. De que maneira? Recebendo os passes, começando a entrar em contato com as informações sobre os conhecimentos doutrinários. Lembrando que a palestra vem antes do passe. Isso, então os conhecimentos doutrinários ela vai receber justamente em palestras, em recomendações de leitura, quer dizer, primeiro ela precisa se instruir, se informar. Estando em condições, por isso que é recomendado que ela comece primeiro com as primeiras informações sobre o que os conhecimentos doutrinários, para depois ela ir para um curso de desenvolvimento mediúnico, que daí então é onde ela vai receber a educação mediúnica. Que daí ela vai conhecer como que é o processo de funcionamento da mediunidade, como ela vai lidar, como identificar, como ela deve se postar, como ela deve agir, como deve ser a conduta moral dela, porque a partir do momento que ela se coloca numa situação de médium ostensivo, ela precisa mudar, inclusive, a atitude moral dela, porque senão ela está sujeita, está exposta a espíritos menos felizes, mais inferiores aí, né? E ela não reconhecer, por isso que ela precisa do estudo a respeito da mediunidade, que a gente chamaria, então, da educação do médium. Eu só queria dar mais um pitaco aí com relação à educação mediúnica, porque a educação mediúnica, assim como a nossa própria educação, aquela velha história, né? Se educa em casa ou se educa na escola, né? Então, a educação, na realidade, é justamente esses preceitos morais que você vai introduzindo nos filhos, vai criando, né, essa condição ao longo da vida. Com relação à mediunidade, é muito comum ainda hoje, inclusive, os médiuns desconhecerem um elemento que todos eles podem se servir e raros deles se utilizam. A questão de o médium entender que, assim como ele recebe a influência do espírito e as sugestões, ele também influencia o espírito. Então, poucos médiuns conhecem o recurso de que ele, com a sua serenidade, com prece, ele pode acalmar, ele pode serenar, ele pode, inclusive, encaminhar um espírito. Daí a gente vai a uma pergunta. Você falou de educação, da educação em casa. Muitas pessoas veem os médiums como seres especiais, né? Tem alguma relação? O médium é uma pessoa melhor do que as outras? Ou é uma pessoa boa? É uma pessoa escolhida para vir com esse dom, essa mediunidade, né? É especial de alguma maneira? Não. O médium, muito pelo contrário, né? As pessoas acham que ser médium é ser especial, mas muito pelo contrário. A mediunidade já desabrochada, já amadurecida, desenvolvida, né? Ou, como disse o Luiz, ostensiva, caracteriza-se como um processo até de provação para a pessoa, né? Até de provação no sentido de que ela aquele processo mediúnico vai levar essa pessoa a se modificar, a melhorar a sua postura moral diante da vida. A mediunidade é uma ferramenta enriquecedora para a melhoria, a reforma íntima de uma pessoa. Geralmente são pessoas mais comprometidas, então, aí, a gente está entendendo. Isso, exatamente. Então, quando a gente acha que o médium é especial, não. Ele é uma pessoa que precisa daquela ferramenta para melhorar-se. E tem, são poucos, mas também tem aqueles que a mediunidade vem como uma oportunidade, uma tarefa missionária, que foi o que aconteceu com o Chico, aconteceu com o Divaldo, né? Mas a grande maioria vem mesmo como uma maneira de educação, né? Luiz, o Centro Espírita é o único lugar onde a pessoa pode desenvolver a sua mediunidade? Olha, é o lugar mais adequado, né? Mas uma pessoa pode desenvolver a mediunidade, inclusive, sozinha. Se ela ler livros, se ela se educar, se ela se informar e não houver recursos, ela pode aprender a lidar com essas energias. O ideal que se faça é no centro espírita e em grupos. Por quê? No grupo, você, por mais que você não sinta, você aprende muita coisa. Porque você vê de outros elementos experiências que você nunca vivenciou. E aquelas experiências, de certa forma, quando você se depara com elas mais lá na frente, você lembra daquilo que ocorreu no passado com o outro. Então, esse desenvolvimento da mediunidade, nós podemos fazê-lo até na nossa vida de relação normal. O importante é que nós entendamos que nós somos seres humanos, nós somos cristãos, nós queremos fazer o melhor. E aí, então, quando nós nos dispomos e nos propomos a isso, nós somos cercados por uma infinidade de espíritos que também querem fazer o melhor. Então, você passa, às vezes, no seu dia a dia, ter essa convivência com os espíritos de forma natural. Eu cito sempre como exemplo o caso do Chico, que foi um elemento que se aplicou, não deixou de sofrer tentações, sofrer, ter tendências e uma série de coisas, lutas íntimas. No entanto, ele, através da sua luta individual, da sua conduta individual, ele conseguiu um estágio que, né, e foi ele praticamente sozinho que galgou esse ponto que ele chegou, através exatamente do seu esforço. Maria Antônia, existem médiuns em outras religiões? Se todos nós somos dotados dessa capacidade mediúnica, naturalmente que existem, né? E a Igreja Católica está repleta de histórias aí relacionadas, santos, né? Alguns todos santos, que se chamam, né? Muito de, longe, o Padre Marcelo, esse homem é, né? E a Igreja Católica, inclusive, tem em alguns lugares a missa, que é um médium que dá. Sim. Hoje, com o movimento da renovação carismática, tem surgido muito essa abertura. Eles usam esse termo, né? Mas tem surgido muito essa abertura para as manifestações mediúnicas na Igreja Católica, né? E a gente sabe também que existe, inclusive, nas igrejas evangélicas, né? Que alguns pastores têm. O dom da profecia. Isso. Que eles chamam, né? E daí... Olha a corporação, então... né? Exato. Okay? Muito bem. Uma pergunta que nós já ouvimos de muitas pessoas, né? Se eu possuo algum tipo de mediunidade ostensiva, eu serei obrigado a trabalhar? Ou existe alguma forma de eu bloquear esta mediunidade para que não me prejudique, para que não me perturbe? Quando você bloqueia o curso de água, aí você sabe exatamente o que acontece, água parada, né? E normalmente isso é muito comum, pessoas que bloqueiam e aí quando os problemas começam a aflorar, corre, né, desesperado para a casa espírita e... Isso, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: principalmente a mediunidade ostensiva foi um corpo que nós recebemos com aquela característica. Aquele corpo, de forma ostensiva, manifesta a mediunidade. Ora, acabamos de comentar que Deus nos concede por empréstimo esse corpo. Que falta de organização desse Deus que empresta um corpo com capacidade para exercer a mediunidade para um elemento que não quer saber da mediunidade. Então, aí, qual é a conclusão lógica que nós sentimos? Espera um pouquinho. Eu hoje não quero, mas para receber esse corpo... Eu já quis. Eu já quis. Devo pedir muito. Exatamente, né? Então, nós precisamos entender o seguinte. Existem leis. Se Deus é justo, e não é justo que um seja pobre e o outro seja rico, então automaticamente a vida única tá descartada. Né? Porque se fosse vida única e nasce pobre e nasce rico, Deus é injusto. Né? Então as coisas não batem. Então se nós admitimos que Deus é justo e bom, e me foi dada a oportunidade da mediunidade, eu não gosto dessa mediunidade. Aliás, é uma coisa natural, porque mediunidade é trabalho, é aplicação, e realmente você vai estragar sua vidinha boa. Então, se você sente isso, seja inteligente. Entra na roda, aprende como lidar com isso, porque senão vai ser pior. Maria Antônia, nós já falamos sobre isso, né? Se o médium é um ser que tem privilégios. Mas aqui para a gente terminar, um médium também pode ser vítima de processo obsessivo? Em outras palavras, trabalhar num centro espírita, pode oferecer ao médium algum tipo de proteção especial? Todo médium está sujeito ao processo obsessivo, independente de onde ele estiver atuando. O fato dele trabalhar a sua mediunidade no centro espírita não significa que ele não está sujeito ao processo obsessivo. Vai depender das condições, dos pensamentos, dos padrões de pensamento dele. Não é o centro espírita que vai impedir que ele se torne obsediado. Porém, o fato dele ir à casa espírita, dele estudar, dele desenvolver sua mediunidade, dele saber o local certo onde ele pode dar essa vazão para essa comunicação espiritual, vai ajudá-lo muito. Por quê? Porque ele passa a fazer a caridade para os espíritos que estão desencarnados e são sofredores. E esse ato de amor e de caridade através da participação dele na casa espírita vai ajudá-lo muito e vai criar em torno dele uma condição de proteção. Mas não é o fato dele participar da casa espírita que ele não será um obsediado. Ele poderá ser, sim. Porque vai depender das condições morais e mentais, né, pensamentos dele. E eu queria citar um exemplo. Tem uma vez discutindo, e um senhor dizia para mim: eu acho injustiça, a gente larga as coisas em casa, os afazeres em casa, o conforto caseiro, vem para o centro para dar paz, e os espíritos viriam nos proteger. Aí eu disse assim: pera um pouquinho, o que você quer falar? Aí ele disse: ah, porque eu vim aí na segunda-feira e saí daqui carregado. Aí eu disse assim: então, se você saiu daqui carregado, é porque alguma besteira você fez. Porque não tem essa de os espíritos ficarem nos protegendo. Se você é que tem que cuidar com seus pensamentos, alguma bobagem você fez lá na sala de paz para você sair daqui com uma influência negativa. Aí ele confessou. Aí ele assim: tem uma senhora que só tomava passe com uma outra mulher. Nesse dia a mulher não veio, aí ela veio tomar passe comigo. Eu digo: ah, hoje veio comigo? Teve um pensamento já de crítica. Exatamente. Né? Ele se abriu, quer dizer. Exatamente. Baixou a guarda. Né? O Wilson, eu queria aproveitar a oportunidade para outra coisa. As casas espíritas ficarem espertas, atentas com relação a médium que queira fazer atendimento sozinho em sala fechada. Isso não pode ser. Isso aí nós temos que entender que somos seres humanos, somos todos tranqueirinhas no mundo de provas e expiações. Está aí o exemplo notório desse último grande médium aí que se envolveu em 1000 processos de violentação aí com mulheres. Então, a mediunidade ela tem que ser aplicada em conjunto. Todo médium tem que estar acompanhado de uma, duas pessoas. Não tem essa de que eu tenho que ficar sozinho, que é para não misturar fluido. Isso não existe. Né? Então as casas espíritas fiquem alertas. Muito bem. Chegamos ao final do programa. Selecionamos aqui a poesia Ao Companheiro de Ideal, que é lá baseado no primeiro bloco, quando falamos de amigos. A poesia do Espírito Casimiro Cunha, extraída da obra Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. Meu irmão, no teu caminho de estudos metodizados, não procure tão somente a voz dos desencarnados. O Evangelho é a fonte eterna de paz e consolação. Sem Jesus, ninguém consegue a própria iluminação. Aprende, pondera, luta, medita, guarda, esclarece. Toda palavra de amor faz parte de tua prece. O auxílio espiritual vale muito, mas não é a aquisição necessária de amor, de verdade e fé. O campo do coração é sempre belo e irrestrito. Quem se esforça, quem trabalha, alcança a luz do infinito. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Lembrando que se você perdeu alguma parte, você pode ouvi-lo novamente às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também do programa Visão Espírita, que vai ao ar ao vivo todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. E você também que tem o celular, o smartphone Android, pode ouvir a qualquer hora que nós colocamos lá, fica na seção arquivo. Então você vai lá no botãozinho, lá do seu lado superior esquerdo, clica em arquivo, vai lá no ano de 2020, você seleciona o programa que você quer ouvir e ouve novamente quantas vezes na hora que você quiser. Lembrando que esse programa está no ar há mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, aqui conosco hoje, Marina Jevartoski e o amigo Sérgio Aguiar. Na operação técnica, o nosso amigo André Sanson, que trabalha aos domingos, e este que vos fala na apresentação e na técnica, o Wilson Roberto Garcia. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta-feira, sexta, um final de semana repleto de luz, repleto de oportunidades, que nós possamos a cada dia, como o Luiz falou, nos sensibilizarmos com o mundo espiritual, que possamos ouvir as inspirações, a intuição que nos chega a cada instante, pois os espíritos, os bons espíritos, muitas vezes gritam conosco e não conseguem nos acessar. Certamente, nós não estamos sozinhos para atravessar todas as dificuldades, as lições que a vida nos dá. Passo aqui as últimas palavras, né, para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, e depois peço para Maria Antônia para encerrar com uma prece. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive de estar aqui e desejo uma boa noite a todos. Bem, queremos agradecer a Deus pela oportunidade desse programa dessa noite, pelos temas, foram muito proveitosos. E assim, para encerrar, queremos convidar a todos que elevem seus pensamentos a Jesus e a espiritualidade amiga para agradecermos. Agradecemos ao Pai Celestial, Jesus Mestre, amado, espiritualidade amiga, todo o amparo, toda a proteção que temos recebido, a bênção de vida e todas as experiências que nos levam ao crescimento. Obrigada em particular por este programa e mais esta oportunidade, Senhor, de servir e de poder falar do Evangelho de Jesus e dessa doutrina que tanto nos esclarece.